Olha, filho, eu sempre te amei. Minha mão te guarda com carinho. Por você ao mundo eu me entreguei. O Calvário enfrentei pra não ver você sozinho. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte. Nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim aqui pra mudar a tua sorte. Eu abro as portas do meu paraíso e te espero com um sorriso. O meu lar também é o teu. Quem eu amo jamais fica esquecido. Meu amor não é fugido. Eu vou te levar pro céu. O meu amor é bem maior que o oceano. E nos meus planos, filho meu, você está. Na minha agenda tem teu nome. Força do mal não te consome. Eu te guardo por onde você passa. A dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte. Nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim aqui pra mudar a tua sorte. Eu abro as portas do meu paraíso e te espero com um sorriso. O meu lar também é o teu. Quem eu amo jamais fica esquecido. Meu amor não é fugido. Eu vou te levar pro céu. Na minha agenda tem teu nome. Força do mal não te consome. Eu te guardo por onde você passa. Meu amor é bem maior que o oceano. E nos meus planos, filho meu, na minha agenda tem teu nome. Força do mal não te consome. Eu te guardo por onde você passa. Sou Jesus.